Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Her ongoing mission? To explore strange new worlds. To seek out new life forms and new civilizations. To boldly go where no one has gone before. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, Scotty, eu quero mais potência! Aqui é Carlos Voltor e eu quero pegar uma pirata de Orion. Aqui é Eduardo Spore, fire! Eu sou o Nick Ellis e eu sou vulcano por natureza. Aqui é Azaghal, não vi e não gostei. Começou o típico, bem. Né? Hoje é meu dia, hoje é carnaval. Eu insisti, mas não consegui fazer ele ver, cara. É mesmo, ele não viu o filme. Não vi, não gostei. No ano passado no cinema, não é possível, cara. Vamos para os e-mails, depois a gente conversa. Canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de e-mails de caneladas do Nerdcast! Vamos. Esta semana, Azaghal, estamos cumprindo uma promessa. Qual? O Nerdcast Star Trek, né? A gente disse que ia ter todo mundo na época do filme, ficou, cadê o Nerdcast Star Trek? Cadê? Está aqui com uma excelente oportunidade de negócios, Azaghal. Essa é a única promessa que eu fiz para os nerds. Assim, transformar o site no macacão de forma única. Tento cumprir a risca. tá certo. Muito bem, nerds. Este Nerdcast é um oferecimento de Star Trek. Que coincidência. Olha só. Está nas lojas o filme. Ele já estava nas locadoras para alugar. Agora está para comprar, para você colecionar em DVD e Blu-ray, Azaghal. Ah, Blu-ray é outra parada. E agora é Blu-ray. Tem DVD simples, tem o DVD duplo, com aqueles negócios de sempre, e o Blu-ray duplo. Excelente. Agora, o mais maneiro, cara, é que o preço tá espetacular. Porque Blu-ray começou, né... caríssimo, né? Como tudo, né? Tá R$200 um Blu-ray, qualquer coisa. Aí começou a baixar, R$150. Hoje em dia lança um Blu-ray por R$100. Star Trek tá chegando aí em muitas lojas, né? Não sei se o preço vai variar com a loja, mas eu já vi por aí por R$89,90. Olha só. Tá bom baixando. Preço, então, bom preço. Bom preço pra um Blu-ray, cara. Para comemorar isso, cara, nós fizemos mais uma mega boga promoção. Exato. E a Paramount arrebentou, cara. Porque eles falaram, olha... tem muito fã de Star Trek no Jovem Nerd, né? Então vamos dar um presente inesquecível nesta promoção. O que seria? Você participa, Azaghal, respondendo a pergunta de que evento cósmico você salvaria a Terra no comando da Enterprise e como, certo? Então, aquele negócio de pergunta e resposta criativa. Concurso cultural. Isso, exatamente. Sempre que tem algum evento cósmico ameaçando a Terra, a Enterprise é a única nave que está ao alcance. Convenientemente. Então você está no comando da Enterprise, invente qual é o evento cósmico e o que você faria para salvar a Terra comandando a Enterprise. Cometa gigante já não vai rolar, já vou avisando logo. Por que não? Caraca, depende. Tem que ser muito criativo para salvar a Terra de um cometa gigante, a gente escolheu você, cara. Eu tô sendo sincero. É, que aquele cometa que você falou é um problemão, aquele cometa tá muito junto. Ah, o cara, vou pegar a Enterprise e soltar o Bruce Willis em cima do cometa. Isso seria excelente, cara. Aí, tu ganha... Isso seria uma frase ganhadora, cara. Então essa já foi, essa é minha. Então, olha, você não precisa ser mega ultra versado em Star Trek. Seja só criativo, pode ser engraçado, pode ser maluco, pode ser o que você quiser. Depende da criatividade, certo? Os prêmios, olha só que irado. Temos 5 cases de DVD no formato da Enterprise. Olha aí, Jovem Neto, vai ter um pra você também? Lógico. Então, o que acontece? Você abre o disco da Enterprise e aí você bota 2 DVD lá dentro, não é? Não é criativo isso? É, muito legal. Os 5... primeiros colocados vão ganhar essa miniatura. Tem 5 caras. Isso. 5 vão ganhar a navezinha Isso. Com o DVD. Não. Só sem nave. DVD, só nave. Ah, isso é importante. Exato, não. Você pode abrir e botar. Exato. Então preste atenção. 5 pessoas, seres humanos ou não. Isso. Já que é uma promoção de Star Trek, vamos abrir pra toda a galáxia. É claro. Vão ganhar cada um uma nave Enterprise miniatura pra guardar a DVD se ela tiver ou quiser. Sim, é. Não vem com DVD dentro. É só a nave. É só a nave, exato. Beleza. Aí o que acontece? O primeiro lugar, além de ganhar a nave, certo, vai chorar, cara. Porque ele vai ganhar um Monster Collection de Star Trek, contendo todos os filmes remasterizados, todos os filmes de tripulação original, todos os filmes da nova geração, mais o filme novo, DVD duplo. Vai ganhar as 3 temporadas da série clássica e as 7 temporadas da nova geração. Putz grila! Olha só. E eu não consegui um desses pra mim. Toma, Jovem Nerd. Você vai ganhar, vai chorar de emoção. Cara, esse é, além da nave, né? Esse é um prêmio mais megaboga pra quem é fã de Star Trek, cara. Mete a cara, começa a bolar uma resposta criativa, cara, porque vale a pena. A promoção começa hoje, dia 12 de fevereiro, vai até dia 5 de março. Certo. Então participe agora, jovenerd.com.br/StarTrek ou clica aí no post. Também vamos lembrar aos nossos nerds versados que querem ser diplomatas que o curso Clio é o Clóvis Bonardi dos cursos. Olha que interessante como nós somos campeões do anúncio relevante. Ah. Porque em Star Trek você tem muita diplomacia lá naquela Federação Galáctica de whatever lá. É verdade. Então, quem sabe no futuro o curso Clio vai ser o curso do universo que mais aprova em diplomacia galáctica. Exatamente. Enquanto isso não acontece, ele é o que mais aprova no planeta Terra. Exato. 90% de aprovação para a carreira diplomática. Você tem que fazer concurso, tem que estudar. Se você pegar sabe aquela foto com vários diplomatas? Sim. Pegar 10 diplomatas brasileiros, 9 são do curso Clio. 9 fizeram curso. Você tem noção do que é isso, cara? A gente é espetacular. É incrível, o curso tá nas principais capitais do país. As matrículas já estão abertas agora, now. Você pode entrar. Não tem esse problema de assim, ih, será que já começou? Será que eu vou perder aula? Não. Entra no site, se inscreve, se matricula e faz o curso que vale a pena 90%. Não é qualquer coisa, né? Cursoclio.com.br. Isso aí. Diplomatas Galácticos. Maria. Último recadinho, Azaghal, vem aí o Nerdcast 200. Exato. Está chegando como um marco, não quer dizer, como você sempre diz, não isso quer dizer, não significa nenhum, nada. Na verdade, o 200 já foi há pelo menos umas 4, 5 semanas atrás, né? Ah, sim, isso, quantidade de episódios, né? Mas o programa 200. É, então, o programa número 200 vai ser novamente um repeteco com os melhores momentos. A gente acha muito legal e muita gente pede porque é bom pra introduzir o Nerdcast pra alguém, ou então pra relembrar mesmo os momentos melhores, pra pontuar os momentos inesquecíveis do Nerdcast e imortalizá-los. Então, como tem muita gente pedindo, vamos fazer. A galera também tem pedido um Nerdcast sobre o Nerdcast. Calma, vai rolar algum dia. Não agora. Not now. A ideia é essa. Em vez de vocês mandarem por e-mail os melhores momentos, tem um lugar perfeito vocês fazerem isso. É o site nerdtrack.com.br. Olha o Jovem Nerd juntando o último agradável. Não é, cara? Esse site é um site totalmente colaborativo. Assim, não foi ideia nossa, foi dela. Foi ideia do... O Jovem Nerd tá tomando um tamanho tão absurdamente... desproporcional, assim. Não tô falando do Alexandre Ottoni, que também está gigante, mas sim do site, que agora tem pequenos sites orbitando o Jovem Nerd. Exato. É o Nerd tem o site do Mosquito, eu sou fã do Jovem Nerd, que é muito irado. O melhor é o sou fã do Azaghal, eu prefiro. E tem também o NerdTrack. O NerdTrack é a resposta a todo mundo que sempre falou, por que você não faz uma lista das músicas? Exato. Qual é a música que toca no minuto tal? Nunca vamos fazer isso. Então. Mas os caras tiveram a iniciativa, foram proativos. Exato. E criaram um site de conteúdo colaborativo, que é o que é a internet. É, cara, irado. E lá você se cadastra e vai colocando. Ah, esse programa, essa música eu sei qual é. Toca do minuto tal é música X. Aham, ele foi uma ideia do Danilo Martins e teve desenvolvimento agora do Rafael Domes e do Dini Gomes. São ninjas de programação e eu quero ver se esse site vai aguentar agora. Então, o que acontece? Vamos encher esse site de conteúdo, certo? Exato. E a melhor forma da gente consultar quais são os melhores momentos é através desse site. A gente entra, tem lá o minuto, o episódio, o minuto, qual foi a frase clássica que a gente falou, e a gente recupera e faz o Nerdcast 200 assim. Na verdade, não é nem a melhor, é a única. Se você mandar por e-mail, a gente vai simplesmente ignorar agora. Nós vamos olhar a coletânea e vamos selecionar os melhores momentos pro programa 200 através do site NerdTrack. Exatamente. Entra lá, nerdtrack.com.br, se cadastra e começa a colocar os melhores momentos dos últimos 50. Certo? Certo. Muitos e-mails sobre o último Nerdcast. Mas hoje em dia, você sabia que a Jovem Nerd, a seleção de e-mails está melhor do que antes? Tá melhor? É, por quê? Porque antes éramos nós que fazíamos, você na verdade, que não vai ficar fazendo esse trabalho. E tu não tinha tempo mais pra porra nenhuma, então eram trapalhões, né? Jogava os e-mails pro alto. Exato. E agora nós estamos seguindo o conselho do Marco Gomes e terceirizando tudo. Em breve terceirizarei meus e-mails pessoais. Excelente. E aí temos alguém que seleciona os e-mails. Então essa pessoa lê tudo de novo, Malas. Voltamos aos velhos tempos. Exato, exato. Então o que acontece? Muitos e-mails sobre o último Nerdcast. Tem relatório, olha, as pessoas gostaram disso, não gostaram daquilo. Que excelente, cara, você ser uma empresa grande. Pô, tem que delegar, senão não cresce, né, cara? Tá demais, cara. Vamos lá. Muitos e-mails sobre o Nerdcast Sobrenatural. Fez sucesso. Segundo o relatório, a maioria das pessoas gostou. Tivemos algumas reclamações e mimimis. Como vocês podem acreditar e divulgar essas coisas? E até reclamações dizendo: estou decepcionado com vocês, achei que eram todos ateus. Olha que maneiro o relatório. O cara tá decepcionado porque não somos todos ateus. É, eu me decepciono com os fãs idiotas todo dia, mas eu não escrevo pra ninguém sobre isso, cara. Então sossega aí. E aí eles querem mais um, né? Falaram que foi pouco. Ah, tem isso também no relatório. Disseram que muita gente pedindo Sobrenaturais 2. É, então vamos colocar aqui na lista, né? Adriano Andrade enviou um tarô do homem enforcado que tá de cabeça pra baixo e faz um 4 com as pernas. Olha aí. Olha aí. Isso significa alguma coisa. É, com certeza. Tem um link aí no post pra você dar uma olhada na carta. Começando com o Leonardo Gidhard. Aí. Será? Jihad. Jihad, caraca! Galera, tá demais! Leonardo Jihad, 26 anos, publicitário, Limeira, São Paulo. Saudações, queridos nerds e Azaghal. Depois de muito tempo, decidi comprar camisetas da Nerd Store. Logo, colocamos, eu e minha namorada Suelen, nossos uniformes nerds, a camisa do Acre, e fomos ao centro da cidade. Entramos num restaurante que costumamos ir, e logo de entrada um homem passa por mim e diz: mais um otário que acha que o Acre não existe. Olha aí. Eu, com a minha paciência Jedi, respondi em alto e bem claro som: mas não existe mesmo. E ele: lógico que existe, eu nasci lá. Aí, nesse momento, o cara fudeu, corre negada, né? Perguntou o nome do marciano acreano e ele respondeu: Vitalino. Ainda ali, perguntei como era o Acre e ele disse que não se lembrava, porque a família dele foi embora quando ele tinha 2 meses. Ao convênio. Ó, ouvindo essas palavras, eu quase soltei um grito: viu, o Acre não existe, mentiram pra você. O Vitalino ficou vermelho, acredito que de raiva, já minha noiva me puxando, e eu pergunto pra ele: tem parente lá? E ele responde: não, porque todos vieram pra São Paulo. Eu perguntei: se conhece alguém de lá? E ele: não. Dei um ultimato e perguntei pra ele se ele conhecia pelo menos uma banda de forró que tivesse origem do Acre. E ele disse que não. E eu respondi: o Acre não existe. Você deve fazer parte de uma conspiração do governo, tipo nascido em laboratório. E aí inventaram toda essa historinha. Esperando uma reação agressiva, ele sorriu pra mim e falou: tô de sacanagem. Meu nome é Rodrigo, nasci em Araras, eu sou fã do Jovem. Olha aí! Também ouço o Nerdcast toda semana e só queria ver se você era um nerd de verdade. Que excelente! Tá vendo? Já estamos fazendo testes uns com os outros agora, cara. Estão se arriscando a apanhar, né? Exato, né? Podia ter dado confusão lá. É, foi muito excelente, bom. Muito bom. Cassiano Dalpizol. Ah, que é um trocadilho? Agora eu fico procurando. Ficou o pé atrás em tudo. Tô Robert Langdon. 31 anos, analista e programador. Eu me considerava cético até uns anos atrás. Na época em questão, eu estava namorando uma garota que dizia ver coisas. Cá entre nós, eu considerava isso um princípio de esquizofrenia. Mas como todo bom namorado, eu apoiava quando ela tinha surtos de ver vultos e coisas desse tipo. Certo dia, estávamos dormindo na casa dela, quando de repente eu escutei um grito muito alto. Olha só. como se um homem estivesse berrando muito perto de mim. Devia ser o pai dela, né? Acordei assustado e depois de um segundo racionalizei que era um grito vindo da rua. Aham. Ele não tinha ninguém no quarto. Ele não viu ninguém, né? Pra ter racionalizado isso, se fosse o pai dela, né? Foi da rua. Já estava fechando os olhos de novo quando senti um aperto na minha bunda. Na mão, porra! Era minha namorada que estava apertando meu rabo. Acordada, perguntei, escutou o grito? No que ela respondeu, não escutei nada, mas ele ainda está na nossa frente. Puta merda. Liguei a luz e vi que era o pai dela, levei uma porrada a noite inteira e saí correndo. Não, nada disso, maluco. Liguei a luz e não conseguimos mais pegar... A minha versão é muito melhor. Liguei a luz e não conseguimos mais pegar o olho naquela noite. Não conseguimos explicar a situação, e agora não acredita em bruxas, mas que elas existem. Ah, é. Eu achava melhor que fosse o pai dela, essa maneira. Imagina se ele acorda com o pai dela gritando... Sai da minha casa, vagabundo! Apertando a bunda dele, cara. Isso ia ser uma parada sobrenatural, cara. Muita gente mandou esses e-mails contando, né, coisas estranhas que aconteceram. Né? Causos. Giovanni Pelissone, 24 anos, Barueri, São Paulo. Olá, mestres do conhecimento infinito. Ouvindo o último Nerdcast, o senhor da Oceania tem uma pequena canelada dizendo que a hora do capeta no filme O Exorcismo de Emily Rose é às 3h20 da madruga. Na verdade, ele só errou por 20 minutos. É às 3 horas em ponto. Que, segundo o padre, é a sátira da morte de Jesus Cristo ao ser crucificado às 3 da tarde. E como esse filme foi baseado em fatos reais, segue um link com um áudio e algumas fotos do estado de Annelise Michel, a verdadeira Emily Rose. E que sinistro, hein? Ele mandou um link aqui. Olha aí. Do Exorcismo For Real, do caso que deu origem ao filme. Então, eu acho que é Annelise Micaelo. No link tá Micaelo. Ah, então, bom. Clique aí se você tiver coragem. Mas a parada começa às 3 horas. Mas o capetinho demora a engrenar. Ah, 3h20 é que o negócio... 3 horas é um ventinho. Ah, tá bom. É um barulho. Às 3h20 é que o negócio tá poderoso mesmo. Uhum. José Luiz Pedroso, 32 anos. São Paulo, SP. No Nerdcast 197 foi citado... um falso vidente criado pelo Fantástico. Isso. As matérias foram muito interessantes, especialmente por mostrarem como as pessoas caem fácil na enrolação de um falso vidente. Claro. Seguem então os links para a Operação Bola de Cristal. Olha que nome. Foi maneiríssimo, eu lembro. Tem os links aí para toda a parada. A matéria é muito legal. Ó. A matéria mostra como é fácil você... Existe uma coisa chamada falsa memória, sabia? Não. Que o cara sugere alguma coisa... E você tem uma falsa memória de que ele acertou algo íntimo da sua vida, sabe? Ah, eu já fiz isso com você várias vezes. O quê? Eu já fiz, já, velho. Tá cheio de falsa memória aí, não tá sabendo. Que porra é essa? Eu sou o Nerd, se você não viu o Star Trek, esteja avisado na zona de spoilers! Bem, já fizemos um Nerdcast sobre Star Trek há muito tempo, a gente nem sabia fazer Nerdcast direito na época. Sabia sim. Não sabia, número 28, sei lá, coisa muito tosca, cara. Ninguém sabia falar, ninguém sabia falar nenhum. Então vamos repassar alguns conceitos clássicos. Existe um artigo que eu escrevi na época do lançamento do filme, em 2009. Tudo que você sempre quis saber sobre Star Trek e nunca teve um nerd, um amigo nerd pra perguntar. Tem um link aí no post, assim, lá tem muita informação sobre a gênese da série, como é que se tornou um fenômeno, e é bem interessante. A gente vai falar aqui rapidamente disso pra poder entrar no filme e falar sobre a comparação dele com a série, com os filmes clássicos, etc. Certo? Certo. Antes de mais nada, eu quero entender por que no futuro você tem que usar pijamas com as botas do Austin Powers. Porque são mais confortáveis. Não, olha só. Eu tenho uma teoria sobre por que o Azaghal não gosta de Star Trek. Por quê? Que é o seguinte, primeiro, porque a nossa geração, a geração da década de 80, começou a ver Star Trek, basicamente a série Nova Geração, que é muito mais fraco que a série clássica, você não tem a menor dúvida. Depende, né? Peraí, ponto de vista, eu vou começar a divergir. Calma. Não, tudo bem, mas você concorda que a série clássica é Star Trek Roots, né? Que é o que é claro, começou com Star Trek. Segundo lugar, tem outra coisa também, se você nunca viu direito a série clássica e for ver os filmes do Star Trek, tu vai achar um lixo. É. Você, assim, só... os filmes do Star Trek, assim, eu tô dizendo... no caso, agora eu tô falando dos filmes antigos. Uhum. Esse foi o grande problema do Star Trek. Aliás, até um problema que o JJ Abrams tentou resolver agora, que era isso. Porque era, os filmes antigos eram filmes pra fã. Eram filmes que o cara tinha que entender a relação do Kirk com o Spock, com o McCoy. Especialmente o primeiro, né, cara? Exato. O primeiro é um filme contemplativo, né? Um filme que, porra, não é um filme de ação mesmo. Então eu acho que a galera foi ver achando já que ia rolar um Star Wars. E apesar dele ter ido na onda... Agora, você que nunca viu Star Trek, eu dou um conselho. Comecem a ver Star Trek a partir da série clássica. Olha isso, Veja Ruth. A série clássica. Não, e aproveita que agora saíram remasterizados e com os efeitos melhorados. Exatamente para esse público novo. Eu dou um conselho melhor ainda. Se você nunca viu Star Trek, mantenha desse jeito. Ah, não pode. Não. Esse podcast é patrocinado pelo Star Trek, cacete. Você tem que... Mas agora você tem que ver... vai dizer que eu vou ter que falar que eu gosto de Star Trek. Não vai falar. Star Trek, a série clássica, é muito tosco. É verdade, é super tosco. Agora, o que salva na série clássica é justamente a mensagem, cara. São os personagens, é a história, o roteiro, sabe? É ficção científica pura, cara. Esse The Cage, esse piloto, ele não deu certo, mas eles conseguiram ainda fazer outro piloto. Trocaram todo mundo, veio o William Shatner. E tinha naquela época era o Capitão Christopher Pike, né, cara? Exato. O primeiro episódio com o Capitão Pike, que ele aparece no filme, era outro personagem. Eles trocaram pelo Capitão Kirk depois, tentando remanejar o negócio. E aí o que aconteceu? Esse cara ficou esquecido. Depois de muito tempo, tem um episódio chamado A Coleção, que aparece um cara fudido numa cadeira preta, lembra? O Futurama até sacaneia isso no episódio de Star Trek. Ele falava só com... por umas luzinhas, né? Ele apertava a luzinha pra sim, duas pra não. Tinha aquela cadeira do professor Xavier que ficava flutuando. Exatamente. Né? Só ficava a cabeça de fora, né? Parecia um hot steamer, um negócio assim. Aí o que acontece? O Gene Roddenberry falava assim, porra, a gente filmou um piloto caríssimo, que era o The Cage, e nunca foi ao ar, porque a gente acabou mudando a série. E aí o que a gente faz? Vai jogar fora essas filmagens? E aí ele inventou esse personagem The Cage, que o Capitão Pike vinha todo fudido, queimado por radiação, o cacete nessa cadeira, só apertando o botãozinho pra sim, pra não. E tem um julgamento, é o único episódio duplo da série. Então, todo um julgamento onde ele conta, eles contam, né? O Spock também, quando o Spock vai pra corte marcial, cacete, que ele serviu 11 anos sob o Capitão Pike. E aí usam vídeos mostrando o que aconteceu, eles usam cenas desse episódio que nunca foi ao ar, com o Capitão Pike comandando a Enterprise. Então, ficou estabelecido na mitologia Star Trek que antes do Kirk, a Enterprise teve um capitão, o Pike. Capitão Pike. Eles entendem que a missão do Cage era uma missão de exploração. Eles tinham levado uma sonda junto com eles que teria filmado tudo o que tinha acontecido. Exato. Então, esse vídeo é usado no julgamento, no tribunal pra... Mas esse Capitão Pike, ele, nesse piloto, já tava nesse quadrado aí? Não. Não, ele era normal. O cara... Ah, tá. Era normal. Aí o que acontece? No filme novo, quando ele quer reconstruir toda a mitologia de Star Trek, ele aproveita essas informações e bota o primeiro capitão da Enterprise rapidamente sendo o Capitão Pike. Você vê até metade do filme, ele é o capitão da Enterprise. É, eles até terminam com ele na cadeira de rodas. Na cadeira de rodas, exatamente. Não daquele jeito todo fudido. Mas termina com ele na cadeira de rodas. Então você vê, pra quem é fã, você começa a ver várias referências da série no filme novo, mostrar como os caras foram cuidadosos em respeitar todo o material que já foi produzido, apesar da ideia de mudar tudo, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas isso que eles conseguiram de reinventar a série, né, sem ofender os fãs clássicos, eu achei muito legal. Eu fiquei bem ofendido, mas tudo bem. Não deu certo pra todo mundo, né, cara? Apesar disso tudo, a série não durou muito. Durou 3 temporadas. Hoje em dia, porra, quem dura 3 temporadas é sinônimo de fracasso foda, né, Depende. Cara? Os caras não queriam só durar 3 temporadas. Não é que nem Battlestar que os caras fizeram, vai ser 4 temporadas e por pronto. Por isso que eu falei que depende. Depende. Isso tá sendo revisto. Eu acho que esse negócio de séries gigantes que sempre terminam uma merda. Exato, isso é pior. Eles estão mudando esse negócio. Você vê que... Você dá um fim pro negócio, às vezes tá sendo mais negócio hoje do que você estender o negócio por 10, 12 temporadas e só fazer dinheiro. E dá-lhe negócio. Negócio. É um bom negócio. Mas presta atenção, sabe por quê? Porque antes era importante a série ser longa. Yeah. Você tinha Cheers... Você tinha... Por exemplo, For Your Information lá, você tinha... Dallas. Amor de Família, Dallas. Era sempre, ó, tem 8, tem 10, 12 temporadas. É a série mais longa que existe até hoje. Alf tinha 1000 temporadas. Todas as séries tinham 1000 temporadas e isso era um sinônimo de sucesso. É, Arquivo X tinha 9 temporadas, exato. Mas no final tava todas essas merda. Séries têm finais horríveis. É. E, sei lá, do meio pro final a série já vai ficando uma bosta. Exato. É só... Tem dois tipos de série, tem que ver também, né? Tem aquela série que ela evolui, como é o caso do Lost, como é o caso da maioria das séries hoje em dia, que ela evolui de acordo com o episódio, e tem as séries que são fechadas, são episódios fechados, como no caso de Star Trek. Se você pegar Star Trek hoje, cara, você vê a série clássica, você vê que tranquilamente ele poderia ter 1000 outros episódios, que, assim, é aquela coisa que sempre começa de um jeito e acaba de volta no status quo, entendeu? Mas independente disso, a série vai ficar uma merda com o tempo, porque vai mudar o elenco, a história vai começar a se repetir. Não tem, cara, me diz uma dessas séries, independente seja episódios abertos ou fechados, que tenha sido maneiro até o final, sem ser Seinfeld. O que o Eduardo tá querendo dizer é que a série é contínua. Lost, Battlestar Galactica são séries contínuas, um episódio amarrado no outro. É recente nos Estados Unidos, né, de ter episódios contínuos de série, porque antigamente era tudo realmente produzido em aberto. Você tinha um episódio com início, meio e fim e outro episódio não tinha nada a ver. Até os Simpsons sacaneiam isso, falando, no final vai todo mundo voltar ao normal e semana que vem teremos uma nova aventura, né? Então, Star Trek era assim e todas as séries do Star Trek foram assim. E o que acontece? Os episódios eram simplesmente um terreno fértil pra você escrever um conto de ficção científica, entendeu? Só que com aquela galera, entendeu? Sempre com a galera da Enterprise. Então sempre tinha um tema diferente, né? O primeiro episódio com o Kirk, lá o Where No Man Has Gone Before, que foi o piloto real que foi ao ar, o cara vira o Dr. Manhattan dentro da Enterprise. Olha só, nada se cria, né? O que tem uma anomalia espacial e um alferes lá, piloto, sei lá, porque o Sulu era enfermeiro nesse piloto. Ele não era ainda o piloto da Enterprise. E aí? É, no piloto ele não era piloto. O cara fica com o cara fica com o olho brilhando, começa a ler livros e livros em segundos e começa a ter poderes sobrenaturais e o cara vira o Dr. Manhattan. Mas o melhor poder que ele tem é de persuasão para mulheres ficarem com ele. E aí, quer dizer, no próximo episódio, acabou essa história, maluco. Foda-se, o cara virou Deus, a gente enterrou ele lá no planeta e acabou. Vamos seguir pro próximo. Não, mas eu acho legal isso desses seriados, por exemplo, Star Trek, que acontece uma coisa, eles resolvem o problema e aí seguem adiante, né, cara? Então eles não ficam se remoendo, né? Cara, faz, acontece, aí eles dão um jeito, prendem um cara e tudo bem, vamos partir pra próxima. Exatamente. O passado não afeta eles, a não ser o cano. Exato. É, isso aí. Não, os filmes tiveram mais sequência do que a própria série. Se você pegar o 2, 3 e 4, eles são uma sequência de eventos. Conectados, exatamente. A Alexandre falou aí desse cara que domina a nave, tudo. A parada que achava maneira, só um adendo aqui. A parada que achava maneira do Star Trek, a série clássica, é assim: que os caras tinham uma tecnologia, pô, super avançada, e sempre, cara, acontecia alguma coisa que era mais forte do que eles, né? Algum tipo de força que ameaçava eles, pode ser uma coisa psíquica, ou alguma força alienígena, ou algum tipo de... qualquer parada, entendeu? Que ameaçava eles, e muito maneiro, cara. Pra quem gosta de escrever, e quem gosta de criar, pô, histórias, tudo, escrever roteiro, eu acho uma aula, cara, a série clássica do Star Trek, porque ela realmente, assim, você chega, cara, no... na metade do episódio, e você não tem a menor ideia do que vai acontecer, cara. Você fica, caramba, o que tá acontecendo? Qual tipo de força é essa? Como é que a gente vai resolver isso, entendeu? Por isso que eu acho muito foda. Por isso que é maneiro, não é? É tosco, beleza. As maquiagens são ridículas, você ri, é palhaçada, tudo, mas tem a mensagem e tem a história bem feita, sabe? Isso que eu acho maneiro. É, a série acabou angariando fãs que eram universitários, que eram pessoas que estudavam ciências e tal, porque justamente a série tentava trazer aquele conceito do Asimov, né? Nem do Asimov, né? Era um conceito que ele seguia, que era ficção científica feita por pessoas que entendem de ciência, né? Falam a língua da ciência. Então não fica uma coisa fantástica, maluca, né? Só que não foi suficiente. Os atores até dizem em entrevistas que acham que a série nunca teve espaço no horário nobre do canal, por isso que não emplacou. Quando começou a passar de reprises, no final da década de 60, início de 70, a parada virou um cult, simplesmente porque descobriram ou redescobriram a série, né? E era só na reprise, que passava a reprise, caraca. Eu passei boa parte dos anos 70 assistindo Star Trek reprise, cara. É porque, cara, sabe por quê? Porque porra, anos 70, Nick? É, cara, pô, eu nasci em 70. A partir de 75, meu irmão, eu chegava em casa, a única coisa que eu queria ver era Star Trek. Ah, bem parada. Nick. É. Eu era ela perdido. Pra mim era Star Trek na parada, entendeu? Era Capitão Kirk, Spock. Porra, essa merda faz parte do meu inconsciente, cara. Eu não lembro de nada da minha vida com 5 anos. Parabéns. Não, a partir dos 3 já lembro de tudo, já. 3? Porra. Por que que isso aconteceu? Porque a série tinha conteúdo, cara. Era tosco, os cenários eram de isopor, tudo mal feito, os monstros eram toscos, bizarros. Mas a série tinha conteúdo, os caras estavam se esforçando pra conseguir fazer um negócio. Até o teletransporte foi introduzido na série porque eles não tinham dinheiro pra fazer uma maquete de uma nave saindo da Enterprise e descendo o planeta. Então, qual é a melhor forma de a gente fazer isso? Ah, teletransporta logo os caras pro cenário e pronto. Pô, que solução perfeita, né? Vamos exato, falar isso tudo pra contornar a falta de grana que os caras tinham, né? E aí, como a série tinha conteúdo, começaram as convenções dos anos 70. Galera que gosta de convenção nerd e tal, de anime, de Star Wars, de Transformers, whatever, agradeça a turma do Star Trek, foi que popularizou, não inventaram as convenções, mas popularizaram de uma forma absurda. A primeira convenção de Star Trek que teve, os caras esperavam, sei lá, umas 500 pessoas, foi mais de 3.000, maluco. Porque chamaram Isaac Asimov, chamaram o James Doohan, galera do elenco, Gene Roddenberry foi lá também, mostraram o episódio que nunca foi o A Decade. Então a galera que tava ligada nisso, que gostava desse tipo de literatura, que gostava de Asimov e tal, abarrotou o lugar, porque não existia nada parecido em termos de evento pra essa turma, entendeu? E aí sim, criou-se o fenômeno Star Trek, né? Como eu falei no artigo, era uma época que o homem tava chegando à Lua, foi em 69 a primeira vez, início da década de 70, tava indo à Lua toda hora, então a ficção científica tava fervilhando com tantos eventos reais na história da humanidade, né, ligadas com o espaço, a corrida espacial rolando, quer dizer, realmente houve uma febre disso, e o Star Trek tava já morto quando começou a febre, por isso que ele acabou sendo ressuscitado por isso, muito bom. Tem alguma coisa a mais? Porque o Star Trek, ele consegue ter uma quantidade significativa de fãs que são muito freaks, cara. Ah, porra, claro, mas peraí. Se você pegar, tem muito fã freak de Star Wars também. Não. Não, mas não, Star Trek não. É campeão, não se cara. Compara, não se compara. Tem um motivo pra isso. Tem um motivo pra isso também que tem a ver com o que a gente tava falando, que é o seguinte, Star Trek, além de tudo isso que o Alexandre falou, cara, ele criou uma parada que é mais ou menos inédita, na televisão como série naquela época. O Star Trek criou uma mitologia, cara. Então, assim, o cara queria saber mais o que era a federação que os caras falavam ali, mas as naves todas, entendeu? Tipo, o cara estava lá, os módulos da Enterprise, tinha o Galileu, o que é essa nave? Galileu é muito foda, por boa lembrança. Quais são as raças todas? Porque as raças apareciam várias vezes, e nego dava uma pílula comentava sobre o que era a raça, aí a galera que era interessada juntava, tentava entender o que era aquele universo, ou seja, criou uma mitologia da parada. É o que o nerd é, né? O cara que quer saber mais, né? Me juntaria com o Jovem Nerd, por exemplo, naquela época, se a gente fosse naquela época, eu me juntaria e não falaria só sobre o episódio, falaria, pô, cara, sobre o universo, sobre os personagens, sabe? Entendeu? Então criou uma comunidade, vamos colocar assim. Tá, isso eu acho legal, parabéns e tal, parabéns pra você. Eu não tô falando disso, eu entendo isso. Uhum. Eu tô falando do cara que bota sua roupinha, seu pijama... e vai trabalhar. Tem. E diz que é capitão de não sei o que, e não sei o que, de federação de não sei aonde. E é um freak retardado que vive esse mundo como se fosse o mundo real, cara. Isso é muito bem exemplificado no documentário chamado Trekkies. que mostra toda essa galera. E tem a mulher que vai trabalhar de uniforme. Sabe, dá vontade de dar tapa na cara e falar, get a life. A pessoa, cara, anula... Assim, você já ouviu a frase, eu rejeito sua realidade e substituo pela minha? Exato. É isso, cara. Agora eu vou falar uma parada aqui que é até mais profunda. Ih, é agora está Trek. Não, é porque isso não é. Você tem problema nenhum de você gostar de Star Trek ou se vestir como Star Trek. Se é uma parada que você gosta, beleza. O problema, cara, é quando a identidade. Isso acontece não só com Star Trek, qualquer parada. Mas acontece muito um com Star Trek. Calma aí. Quando você tem um problema de reafirmar sua identidade, a identidade do grupo. Ela suplanta a sua identidade. É, isso é o problema. Então, isso mesmo. Acontece com um grupo de motoqueiros, por exemplo. Isso acontece com as gangues, por exemplo. Isso acontece com regimes fascistas, totalitários. É verdade. Isso acontece com o Star Trek também. Quer dizer, quando você não tem uma identidade forte, você não tem uma personalidade forte, a personalidade do grupo, ela suplanta a sua, que é esse caso, entendeu? Tem coisas que são mais prejudiciais, outras menos. O Star Trek, pelo menos, é inofensivo, né? Isso que é o lado bom. É, mas o Star Trek também tem uma grande legião de fãs que se tornou algo por causa disso. Tem muito físico trabalhando na NASA e tal que só fez o que fez, procurou a sua carreira nas ciências porque era fã de Star Trek quando era moleque e tal. Então você vê como um fenômeno ele consegue alcançar as pessoas e se comunicar com as pessoas de maneiras tão diferentes, né? Tem gente que fica freak melecão, perde personalidade toda pra aquilo, e tem gente que não, que vai além e eu sou alguma coisa porque eu gostava dessa parada quando era criança, entendeu? Mas o melecão não tem problema nenhum, ele não era tão... ele era freak, mas não... Só por causa de uma sociedade. Não, também tem freak de outras coisas, tem freak de Tolkien, como você falou de Star Wars também. Claro. Tudo bem, o Trek é mais radical, né? Mas... Cara, tem muito freak de Star Trek, cara. Não, por isso que mas hoje em dia, o que mais tem freak é anime. Né? Não, com certeza. Não, cara, isso é uma outra parada. É outra história. É bom a gente nem começar... Então Star Trek passou 10 anos, mais de 10 anos assim no ostracismo, né? Então o fenômeno cresceu, existiu, teve até uma série animada. Mas essa série animada ganhou até Emmy. Ganhou Emmy, é verdade? Ganhou. Olha só, que bonito. A série animada ganhou Emmy. Emmy de merda? São duas temporadas em 73 e 74, né? Isso. Star Wars aconteceu, 1977. Lembrando que nessa época já tava rolando várias reprises e a galera já tava... Não, já era um fenômeno, Convenções e convenções, a galera pedindo e tal. E aí aconteceu Star Wars, e como qualquer boom, assim, Star Wars foi o maior boom da história do cinema. Não quero comparar, foi que nem Avatar, que teve muita bilheteria. Não, não foi bilheteria, foi a revolução mesmo. Revolução, de conceito, né, de filme, de verão e tal, não sei o que. É. Até o meu amigo Android, Harold Strick, diz que foi aí que o mundo da ficção científica morreu. Ele odeia Star Wars por causa disso. Mas eu falei, olha, Star Wars é uma ficção científica, cara. É, ele tem que ver com uma aventura. Exatamente. É outra coisa. Eu acho que você comparar, eu gosto de Star Trek e Star Wars da mesma forma. Eu também. Fica puto que me cobra isso, fala, porra, mas tu gosta de Star Trek, tu tem que gostar mais de Star Trek. Não, cara. É, pra não, mim, porra, tá são certo, pode gostar dos dois. É exatamente, diferente. Eu não sou um fã freak, eu gosto de Star Trek e gosto de Star Wars, são dois trabalhos completamente diferentes. Eu sou freak dos dois, cara, eu sou freak dos dois, tá correto? Você vai trabalhar metade vestido de Star Trek e metade de Star Wars? Não vou, porque eu não tenho a blusa, mas senão eu ia, cara. Não, o fato é que o Han Solo enfiaria porrada no Kirk. Cara, fácil. Então eu enfiaria. Fácil. Ia ser uma briga boa. Não ia ser. Não, o Kirk dá porrada, cara. Dá nada, cara. Em câmera lenta. Até o Han Solo podia ganhar. Olha só. O Han Solo não dá porrada no Kirk. Mas o Indiana Jones dá. Olha só, o Kirk ia chegar fazendo pose com aquele pijaminha e mão na cintura, ia tomar um teco por debaixo da mesa, não ia saber nem o que aconteceu, malandro. Quem cara, o Spock ia tomar um toque vulcano, meu irmão, ia dançar na hora. Tem parado, tem Indiana Jones. Cara, quando o Spock começasse a pensar em fazer toque vulcano, o Vader já tava fazendo a mãozinha de Playmobil há muito tempo, cara. Pô, mas aí contra o Vader ninguém pode, cara. O que que Star Wars fez os estúdios se perguntarem a falar como é que a gente pode ganhar dinheiro com essa onda, né? E fez a Paramount perguntar, vem cá, o que que a gente tem começa com Star, né? Estilo Star Wars. Aí o cara falou, olha, tem um Star Trek aí. Porque eles já estavam ensaiando a volta do Star Trek como uma série na década de 70, justamente por causa do fenômeno, né? Ia ser a Star Trek Phase 2, porque a série original, como diz no início, como na narração inicial, a Enterprise tinha uma missão de 5 anos, né? 5-year mission to explore strange new worlds e tal. E esse texto até mudou depois. Mas a ideia era que fosse uma missão de 5 anos. Durou 3. Mas aí, na hora de refazer a série, eles falaram, então vamos fazer uma série chamada Phase 2. Agora... Sabe o que eu fico imaginando? O cara chegou e falou, gente, a gente precisa ganhar dinheiro com essa porra. Tá aí Star Wars fazendo dinheiro. Os caras estão... Tá todo mundo maluco com essa merda. O Darth Vader, o Hulk, a gente tem que fazer... Aí o cara... Olha, tem aqui Star Trek. Sabe Star Wars? É a versão chata. Mas as pessoas vão acabar indo ao cinema de qualquer forma. Não, mas o Azaghal tá falando uma parada que tá certíssima. Porque, assim, eles tentaram manter uma parada... Primeiro filme do Star Trek, eles tentaram manter uma parada de ficção científica. Só que a ficção científica, ela não é tanto pro grande público quanto a aventura. Não, exatamente. Então, é isso que ferrou. Então, quando o cara chegou no cinema, caraca, eu vou ver um Star Wars. Porque Star Trek, parecido, beleza. Chegar pra ver Star Trek, meu irmão... Era um filme que só a gente que curtia a série clássica, que curtia a ficção científica, entende o filme. Então, a decepção é isso. Isso é feio. Mas fez sucesso. Apesar de tudo, fez sucesso. Porque foi um filme longo, mas lento. Olha só, fez sucesso porque... vamos ver Star Trek, que é legal, eu adoro. Exatamente. Porque... Star Wars, Star Trek. Não. Tipo, sendo a escola. Fez sucesso. O pessoal compra sem saber o que é. Fez sucesso porque era Star Trek e porque estavam há mais de 10 anos sem ver nada novo de Star Trek. E aí, quando apareceu no cinema, foi um frenesi foda. Porque tinha... O Star Trek, no início de... em 79, quando o filme foi feito, tinha muito mais fãs do que quando a série foi lançada. Foram 10 anos de nego vendo reprise e... Tá muito foda, foi muito foda. Então criou-se um mercado pra isso. Então o filme foi... Um ode à série, parece um grande episódio da série, é longo, tem aquela porra daquela mega nuvem misteriosa, tem um mistério que ninguém sabe o que é, a nuvem está vindo em direção à Terra, e pô, era um filme que tinha consultoria do Isaac Asimov, são os crânios da ficção científica lá. Então você tá me dizendo que se lançasse um filme do Chaves seria um sucesso inacreditável. Porque a gente ficou vendo os mesmos 8 episódios a vida inteira, né, cara? Exatamente. Se você conseguir ressuscitar o seu Madruga... Mas não é à toa que tem o desenho do Chaves, que faz sucesso. Exatamente. Se eles fizeram um desenho tosco do Chaves, que são as mesmas histórias da série... Exato. Faz sucesso... Só que não tem a Chiquinha. Se eles fizessem um filme, faria. Não tem a Chiquinha, é verdade. Não tem. Mas aí o que acontece? Foi um sucesso de bilheteria, sim, mas foi um filme completamente atípico para o cinema. Pareceu um grande episódio da série. E aí no 2, tudo isso mudou. E aí nunca mais existiu um filme cerebral de Star Trek. Foi só aventura. Só pra falar, o primeiro filme fez sucesso, realmente, mas não fez o sucesso que a galera tava esperando. Não fez mesmo. O estúdio ficou puto. Mas foi o suficiente pra eles fazerem o segundo filme, que foi com um orçamento menor, parece, né? A Ilha de Campo, um orçamento menor e um filme muito mais foda, né? Vamos falar a verdade, não é tão cerebral, mas como filme é foda. Pra mim, é o melhor filme do universo Star Trek até hoje. É o Star Trek 2, pra mim, pra vocês. É aí que o mar de fãs começa a se dividir. Por quê? Star Trek sempre teve o lado científico, filosófico e o lado aventura. Tudo bem, na série tinha muito menos aventura, porque a aventura custa mais caro, né? O diálogo filosófico, científico, é muito mais barato de se fazer. E por incrível que pareça, né? Foi aceito e feito. O que acontece? No cinema, você precisa do público geral. Nada pode viver só de fã. Só os fãs exclusivos, entendeu? Você precisa atingir o público geral porque você está trabalhando com um produto caríssimo. Para você ter retorno do investimento desse produto, você precisa atingir o público geral. Por que Avatar foi um mega sucesso? Porque atingiu o público geral, não é só nerd. Todo mundo foi ver a vovó, titio, papai, todo mundo achou bonitinho e aí... mega hit de sucesso. É o público geral que faz o mega hit. É. Então o Star Trek precisava já encontrar um novo público naquela época. É, precisava ir além daquele público que era a galera que acostumava a ver os reprises. Música. vamos dar um salto gigantesco agora, senão não vai dar tempo. Durante a década de 80, os filmes vieram fazendo, né, relativo sucesso e tal. E aí, em 87, veio A Nova Geração, que foi uma série também de sucesso, criada ainda pelo Jim Roddenberry. Muito sucesso, né? Marcou muito também os personagens. A Nova Geração marcou muito porque ele conseguiu reinventar o Star Trek, né? Nova Geração do Picard. Do Picard, exato. É, porque ele conseguiu mudar completamente o foco da história. O Picard é um capitão completamente diferente do Kirk, o que foi um grande mérito, porque se fizesse outro Kirk, sabia dar certo. O Kirk tava ali, que era o Riker, né, cara? É, exato. O Riker, todo mundo fala que era o Kirk, né? A série justamente fez sucesso porque ela conseguiu atualizar o texto. Como os filmes elas só estavam fazendo grandes aventuras, o último filme é o mais político deles, né, mas não é filosófico nem científico, né, é político. É mesmo que o fim da Guerra Fria e tal. A Nova Geração já existia quando fizeram o último filme da antiga geração. O que acontece? Eles conseguiram voltar com o argumento científico, filosófico na Nova Geração, só que com texto atualizado, falando coisas que na época ninguém nunca tinha pensado, melhorando o texto, falando sobre androides, sobre inteligência artificial, falando sobre problemas políticos também, até com a nova série a Deep Space Nine, que é uma série totalmente política também, faz um paralelo muito com Israel, Palestina, né, esse negócio de barril de pólvora. E aí a série foi indo, teve outra série chamada Voyager, que é... Que volta um pouco até as origens da série original, Voyager, a coisa do descobrimento, coisas diferentes. E você já tinha todo um universo bem definido de Star Trek, desde a série clássica, né? E aí como é que vão explorar coisas novas e criar coisas novas? Aí pegaram uma nave, botaram uma mulher no comando e a mulher conseguiu se perder 70 mil anos-luz da Terra, né? Pô, sacanagem. E aí não tinha como eles voltarem em warp speed no tempo de vida deles pra Terra. Então eles tiveram que ficar vagando todo um quadrante desconhecido da galáxia. E aí eles botavam novos alienígenas, novos whatever, assim, mil novas... Mas por que eles não tinham como voltar pra Terra? Porque eles entraram por um wormhole. Um wormhole. Que explode. Era um wormhole instável. E aí não tem como voltar no warp speed porque é muito longe. Então ficaram 7 anos lá vagando. Até que eles arranjam um jeito pra voltar. E eles voltam? Voltam, claro, pô. É que caído. Devia ficar lá pra sempre. Mandando sonda com informação. Até a almirante, a capitã do Voyager, faz uma participação como almirante no último filme. É, exato. Mas o que acontece? Todas as séries de Star Trek eram um cenário perfeito para essas histórias filosóficas. Mas eu acho maneiro também o Enterprise, que é aquela série que é passado antes da série clássica. O que acontece? O Enterprise era uma série que tinha tudo pra dar certo, só que eu acho que eles focaram errado no começo. Tentaram fazer o que era a série clássica. Historinhas quebradas, sem conexão, nada com nada. Não deu certo. Aí eles inventaram a segunda temporada, que tentaram fazer de novo a mesma coisa. A terceira, criaram uma raça alienígena que não existia. E eles acertaram na quarta, que foi mostrando a história, como tudo se construiu pra se tornar a Jornada nas Estrelas. A história da Federação. Too late. Só que, exatamente, aí já foi tarde demais. Se a quarta temporada fosse a primeira, teria dado certo. Enquanto tava rolando o Enterprise, cada vez com menos audiência, os filmes da nova geração não estavam também indo tão bem. E aí, o que acontece? A série foi morrendo, foi definhando, cara. Finalmente, né? Foi uma morte dolorosa, cara. Depois de 40 anos, a série ficou 20 anos sempre tendo Star Trek na TV, não foi isso? Foi de 94 quando estreou a nova geração. Não, 87, maluco. É, 87, 94 foi quando acabou. 87 isso. Até 2003, por aí, 2002. Quando Enterprise acabou, cara, pela primeira vez... 2005, em, sei lá, até quantos 2005. Anos, 20 anos, não tem Star Trek na TV. E aí o último filme, maluco, Star Trek Nemesis, um roteiro fraquíssimo, e aí estreia uma semana antes do Duas Torres, dos Seus Anéis. Né? Eles querem ir pro inferno mesmo. Cara, na semana seguinte tinha Senhor dos Anéis no cinema e ninguém mais foi ver Star Trek, cacete. E aí acabou, Star Trek morreu, cara, morreu. Fãs ficaram muito tristes, cara, eu fiquei muito triste, cara. Morreu, depois de tanto tempo achei que os caras iam conseguir se reinventar. E esse é o problema, saturou, cara, não tinha mais o que contar. A própria série Enterprise foi uma tentativa de reinvenção, porque eles pensaram em fazer uma série com o Sulu, que ele vira capitão da Excelsior, né? Pensaram, vamos fazer uma série que conte as histórias do Sulu, vai ser legal que a gente vai trazer um personagem clássico. Já tava rolando essa ideia, né? E aí acabou, não, vamos começar tudo de novo. Enterprise é outra nave, é antes de Sulu, antes de Kirk, um novo capitão, sem o mínimo carisma. Tentaram botar uma vulcana gostosa com roupa apertada, mas nem assim adiantou. É, isso é uma parada que sai um pouco do controle também da galera, porque é coisa de ator também, você vê. Uma coisa que foi um sucesso, que eu acho que foi o grande sucesso da série clássica, é isso, que tem química entre os atores. Exato. Kirk, Spock e McCoy é uma parada, é um tesouro, é, cara. É inacreditável, exato. Ficamos 7 anos sem Star Trek no cinema, por causa desses fiascos todos. Pra mim não fez diferença nenhuma, impressionante, né? Quer dizer, o filme era a única forma de voltar, então quem é que vai investir? O que, que a gente vai fazer? Nova geração, morreu. Qual vai ser a nova ideia? Eles tinham que recomeçar, porque não tinha mais série, não dava pra fazer filme de série, filme do Enterprise nem pensar, né? Porque, porra, a série já tinha sido um fiasco, já tinha morrido em 2005, não tinha nem como despertar interesse de fã. É, e eles ferraram com a nova geração no Nêmesis, né? Que foi um fracasso fodido. O Nêmesis foi um fracasso, matou a nova geração, foi o último filme mesmo, apesar deles terem feito um negócio ridículo. O Data morre, mas não morre porque tem a cópia dele com backup. Do... É ridículo. Pô, mas... Cada um tem o Remember que merece, né, cara? Exatamente. Aí o que aconteceu? J.J. Abrams, qual era a responsabilidade dele, cara? Paramount chegou e falou assim, meu filho, você tem uma chance de ressuscitar esta franquia. O que que você vai fazer? Já há muito tempo já ouvia falar, olha, parece que vão fazer um filme com o Kirk jovem. Eu falei, cara, que merda. Vai ser Star Trek Teen, né? São muitos de adolescente. Eu não vou conseguir acreditar que esses adolescentes estão comandando a Enterprise, que deixaram esses jovens adolescentes sem experiência comandar a Enterprise, etc. Como é que vai funcionar isso? Ele vai ficar amarrado a toda a série, 40 anos de série e filmes. Cara, que loucura, que ideia maluca. Mas era a única forma deles chamarem atenção pro Star Trek era realmente trazer algo de volta, renovar algo, porque se eles fossem inventar uma nova série de filmes de Star Trek com novos personagens que ninguém nunca tinha ouvido falar, cara, isso era um risco muito grande. Então, porque na verdade o Star Trek, o núcleo do Star Trek pulsante, sempre foi a série clássica. O que aconteceu em volta sempre foi alguma coisa pra ganhar uns trocados, mas nunca foi o que era a série clássica. É porque a nova geração tinha força, porque ela tinha tido 2 séries derivadas, 2 spin-offs, então ela tinha uma quantidade de informação, de conteúdo, de universo, muito grande. A mitologia, né? A mitologia em volta da nova geração foi muito grande. Então eles falam assim, pô, nós temos muito conhecimento, muito material da nova geração, mas nós temos o Kirk e a série... Mas a nova geração não aparece nesse filme novo. Não. A nova geração é 80 anos depois do Kirk. Então, não seria uma escolha? Vamos fazer um filme do Picard adolescente? Poderia ser uma escolha, entendeu? Poderia não. ser. Não, poderia ser, seria horrível. Não, eles não fariam esse tipo de escolha. Não fariam isso. Ia ser que Smallville o filme. Exatamente, eu tava com medo de ser um Smallville. A Zagal falou tudo. Eu tinha medo de ser um Smallville de Star Trek. Ah, adolescente. Crepúsculo de Star Trek. Crepúsculo de Star Trek, deu, menino. Puta merda. E aí o que aconteceu? O J.J. Abrams decidiu por fazer o que eu bati palmas pra ele, mas foi uma decisão, podemos dizer... Arriscada. Arriscada. Porque ele decidiu fazer... Vou fazer uma realidade alternativa, porque eu me desprendo de 40 anos de série pra fazer os meus roteiros, entendeu? Peraí, então esse filme é reboot? É reboot reloaded. Olha aí! Se eu vou fazer o Jovem Kirk... Olha quantas coisas, ele tem que ter uma bíblia do lado dele, assim, ó, não pode aparecer Romulano, porque os Romulanos não apareceram na série clássica, só apareceram as naves dos Romulanos. Ele não pode encontrar o Khan jamais, porque o Khan ele só vai encontrar nas datas estelar, sei lá quando ele vai encontrar o Botany Bay. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai ficar amarrado com 40 anos de universo, de milhões de coisas que aconteceu na série clássica e nas novas séries. Não vai poder fazer nada, cara. Não vai poder fazer nada, vai ter que ser extremamente cuidadoso. E no fim das contas, todo mundo já sei o que aconteceu. Eu, pessoalmente, achei assim, acho uma decisão preguiçosa. Assim, eu acho que eu classifico assim, porque não, acho que... Não, de jeito nenhum, cara. Assim, que preguiçosa, cara. Abrams é um cara que ele já falou que ele nunca gostava de Star Trek. Ele se amarrava em Star Wars. Ele não gostava muito de Star Trek e tudo. Que cara falou, porra, vou ter que ver todos os filmes, todas as séries, para que eu não gosto. Cara, não quero nem saber, cara. Vou usar o meu pulo do gato do Lost, que é volta no tempo, realidade temporal, vou colocar lá e pronto, entendeu? E aí ver o que vai dar. Eu acho que isso é uma interpretação ranzinza, hein? Eu acho também. O Roberto Fort e o Alex Kurtzman, que são os roteiristas de Lost também, que são os roteiristas do filme, eles são fãzaços de Star Trek. Então, na verdade, o J.J. Abrams não é. mas ele tava do lado de duas pessoas que são realmente fãs da Astro. Essa solução que eles inventaram, ela tem coisas que incomodam a gente, mas ela também, ela tem coisa, ela traz um tempero novo que é muito interessante, pô. Eu acho o seguinte, eu que sou um cara totalmente neutro, porque eu não gosto de Star Trek, posso dar a minha opinião soberana sobre vocês. Você vai gostar, se você assistir, você vai gostar dessa porra, entendeu? É só você tirar esse seu traseiro preguiçoso e assistir. Que eu acho o seguinte, o cara não teria como absorver toda a informação necessária pra fazer um filme baseado já no que vai acontecer. Pegar uma galera teen e fazer um filme, um prequel do que vai acontecer. Porque se ele fosse prender a toda a história que aconteceu, fudeu, cara. Fudeu. Porque fudeu. Realmente... Não vejo problema nenhum, cara. Mas, cara, a questão é que ele nunca vai conseguir agradar, porque é uma série que tem tantas variações e tantos spin-offs e tantos freaks e tanta coisa. Sabe, sempre vai ter alguma coisa que você vai fazer, ainda mais no cinema, que você tem que ter liberdade pra fazer um filme, e aí você vai sempre esbarrar em alguma coisa que, ah, não, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Isso o fan freak falou que nesse episódio ele falou, eu cocei minha bunda pela primeira vez em Data Estelar de Cheira Meu Ovo, sabe? Pra você ver, o George Lucas tinha 3 filmes de Star Trek. De Star Trek? Tá maluco? De Star Wars, sou maluco? Jovem Nerd tá numa outra linha do tempo. Tá tempo. Se eu falo de George Lucas e Star Wars, 3 filmes, e ele decidiu fazer mais 3 filmes antes daqueles, nem assim, com apenas 3 filmes de material, ele conseguiu não tropeçar nos próprios pés. Conseguiu, cara, mas vou te falar. Parece que ele fez malabarismo pra tropeçar, porque, porra, cada furo ali... Ele conseguiu contradizer várias paradas dos filmes antigos nos filmes novos. Imagina o cara fazendo... Eu aturava qualquer contradição se os filmes fossem bons, cara. Ah, eu também, porra. Exatamente, mas se não tivesse as contradições, os filmes seriam melhores do que eles são. Não seriam, cara. Você tá maluco? Pra mim, as únicas graças do filme é você pegar as contradições e ficar zoando elas, porque o filme é uma bosta. A graça é você falar, porra, o Obi-Wan 20 mentiroso, cortou as pernas e os braços do cara, roubou a sábia de luz dele e falou que o seu pai falou que queria que ficasse pra você. Essa é a graça do filme, cara. Porque senão ele não presta pra nada mesmo, cara. Mas vamos voltar pra Star Trek. Foco. Antes da realidade no filme se dividir em duas, o que tava acontecendo no filme já não existia segundo a série clássica, sacou? O quê? Então, assim, não precisava nem ter dividido a... O que que não acontecia? A linha temporal. O que que não acontecia? Aquela batalha que tem no início, o Capitão Pike, aquela batalha toda no início, aquilo não existia. Mas claro que não existia, não era... porque a própria presença da nave já era uma alteração do tempo, maluco. Aquela nave já estava vindo do futuro, aquilo ali já alterou toda a cadeia do tempo. Eu li uma história em quadrinhos que mostra o que acontece exatamente antes do filme. Foi uma história em quadrinhos que eles lançaram para preparar o terreno. E ali você percebe que tudo aquilo tem a ver com o que o Spock está fazendo, fugindo dos caras lá, dos romulanos, né? Nossa, o filme começa com a nave do Eric Bana voltando no tempo e aparecendo na frente... Da USS Kelvin. E aí, nesse momento, mudou o tempo. Eu achei que a maestria dele não foi só... Podia ter feito um reboot e pronto. Galera, mudou tudo. Star Trek agora é isso aqui. Agora, ele teve o trabalho ainda, mesmo que o roteiro tenha alguns furos, que tem, teve o trabalho ainda de tematizar o reboot dentro do universo Star Trek. Star Trek não se fala de tudo, de viagem no tempo, de linhas temporais divergentes, etc. Ele não fez nada diferente. Exatamente, ele não fez nada diferente que vários outros episódios e filmes de Star Trek já tenham feito. Eu não vou ignorar a série clássica e tudo. Eu vou fingir que durante o percurso normal do tempo aconteceu uma viagem temporal que criou uma nova realidade alternativa. Eu não destruí Star Trek. Star Trek tá lá, só que agora vocês vão acompanhar nesses novos filmes uma realidade nova, um reboot. Ele podia ter ignorado, ele não fez isso, cara. Sabe o que eu acho? Eu acho que a preguiça real tá em fazer um filme do Star Trek. Que hoje em dia, nego não cria mais porra nenhuma, cara. Para com ele. Pega, o que a gente vai fazer pra ganhar dinheiro? Vamos ver. Ah, Star Trek tá parado um tempão. Vamos refazer essa merda. Chama alguém famoso aí. Mas... Ah, cara, cria uma parada nova. Sei lá, Starbeck, Maconheiros Galácticos. Sei lá, qualquer coisa. Chuchetong no espaço. Porra, cara. Não, mas olha só. Não se cria mais nada, meu irmão. É uma franquia que de muito sucesso que morreu. Continuar viva. Morreu pra quem é pessoas novas. Para os milhares e milhões de fãs de Star Trek, ela continua viva. Mas aí tu fica na reprise que minha galera de 70 e pouco ficava. Aí relaxa. O filme começa já explodindo a cabeça do fã, que nem eu, pelo simples fato deles aproveitarem o efeito sonoro da série clássica, da Ponte de Comando, quando a USS Kelvin passa deslizando na câmera, e aí faz aquele... Cara, aquilo já me deixou grudado. Porque o meu medo era o seguinte, era ele recomeçar Star Trek e perder todo, esquecer todo o espírito da série. E aí, esse pequeno efeito sonoro já me acendeu. Caraca, eu estou vendo a série antiga, remodelada. Que foda. Eu estou ouvindo os efeitos da Enterprise clássica, cara. Que foda. E aí, disso, ele vai seguindo com o número de easter eggs. Não estou falando ainda da estrutura do roteiro, estou falando dos easter eggs, que mostra as pessoas que, apesar do J.J. Abrams falar que queria trazer Star Wars para Star Trek, queria trazer o ritmo de Star Wars para Star Trek, apesar disso parecer uma grande heresia, como ele mesmo e os roteiristas falam, né? Ele fala assim, ó, é como se Star Wars fosse rock and roll e Star Trek fosse uma linda sinfonia de música clássica. E eles falam, olha, que precisamos trazer um pouco de rock and roll para essa sinfonia. Ainda respeitando a sinfonia, entendeu? Cara, quando começa o julgamento do Kirk, já ele faz, aparecer ele burlando o Kobayashi Maru, já é um grande easter egg pra quem gosta de Star Trek. Olha que maneiro, ele conta isso no Star Trek 2, e agora você tá vendo ele fazer, né? Quando começa o julgamento, toca dois sinos, cara. Em vez de marteladas, no universo Star Trek, porra, quando ele vai julgar o Khan, ele toca dois sinos antes da audiência, cara. Isso é o cara pegando os mínimos detalhes. Detalhes, cara, easter eggs absurdos da série. Uma coisa legal é que ele também tem aquelas explicações todas complexas e sempre uma coisa clássica de Star Trek, né? Eles mandam uma explicação bem complexa e logo depois vem outro personagem com, sabe, uma metáfora. Questionamento óbvio. É pra você entender, né? Na série Nova Geração tinha coisas assim, tipo, se conseguimos inverter a polaridade das partículas subespaciais ventiladas pelo gerador de antimatéria, criaremos uma singularidade de pelo menos 25 kW bilaterais. Aí chegava um outro do lado e falava assim, é como colocar uma banana num cano de descarga, sabe? Isso também tem no filme novo, sabe? Eu acho uma coisa, é uma brincadeira com esses termos tecnobabble de ficção científica que eles inventam pro Star Trek, e aparecer que todo mundo é sabichão. E aí depois, para o público geral entender, eles vão e jogam uma metáfora bem fácil de entender. Qual o nome do negócio? Tecno o quê? Tecnobabble. Puta merda. O cara de vermelho, que vão, quando eu vou pular, três caras de paraquedas, é o Kirk, o Sulu e o desconhecido de vermelho. Isso é muito bom. Porque na série clássica, né, a galera da segurança usava vermelho, né? E era sempre a turma que morria, né? Porque na série clássica, assim, descia no planeta o Kirk, o Spock, o McCoy e um cara de vermelho. Quem é que vai morrer? A porra do cara de vermelho, né, cara? Então, quando aparece o paraquedista desconhecido de vermelho, eu falei, esse cara vai morrer. Não é possível. Será que o cara tá realmente fazendo esse easter egg? O cara ainda morre desintegrado, que é uma maneira clássica dos Red Shirts morrerem, cara. Desintegrado num porra de um stream de energia absurdo, né, cara? Isso me deixou tranquilo durante o filme. Por quê? Agora eu vou dizer por quê. Aí que se divide o mar de fãs. Porque tem a galera que gosta do lado científico e filosófico. Tem a galera que gosta da aventura e da política de Star Trek. E tem a galera que gosta dos dois. E tem quem não gosta de nada. Que nem o Zagal, né? Mas aí eu não é fã de Star Trek. Como sou fã de Star Wars e de Star Trek, eu gosto dos dois elementos de Star Wars. Eu gosto dos dois elementos de Star Trek. Porra, vai ser uma carela. Pô, cara, eu adorava aquelas cenas de batalha do Deep Space Nine. Eu falei, cara, eu sempre quis ver essas naves todas em mega batalhas de frotas e cacete. Entendeu? E eu gosto também quando tem os episódios mega filosóficos, que nem o do Kirk, quando ele se divide em dois no teletransporte. Se divide um lado bonzinho e um lado evil, né? E aí o lado bonzinho vê que não pode viver sem um lado evil. Ele fica indeciso, ele não consegue mais comandar a nave. E o lado evil fica lá, escrutizando todo mundo. Ah, isso aqui. É um episódio filosófico sobre todo mundo ter um lado bom, um lado ruim dentro de si, e aí o equilíbrio entre os dois é que faz o verdadeiro ser humano, né? Aquele episódio que o Spock pira também é muito maneiro, né? Que o Spock começa a sentir emoções, lembra? Da série clássica. É o... Ele vai casar. Pô, aquilo é muito maneiro, aquele episódio. É foda. É que tem a luta dele com o Kirk clássico. A luta dele com o Kirk. Cable Guy, cara. Matei de rir, entendeu? Tá ótimo. o filme não é redondo, não é um filme que nem Matrix, que é redondinho. Tem umas cenas que são um pouco forçadas, por exemplo, quando ele joga o Kirk pra fora da nave, o Spock, né, ele decide, ah, você é muito problemático, e aí joga ele perto de uma base da Starfleet, no, na lua gelada lá. Essa cena é a cena que serve de ponte pro Kirk encontrar o velho Spock, que tá perdido nessa nova linha temporal, e ele explicar a trama do filme, né, o que aconteceu pra tá tudo isso acontecendo, né. Na hora que aparece o Leonard Nimoy é de emocionar qualquer... Assim, é maravilhoso ele ter feito tudo isso e ainda ter incluído o Leonard Nimoy como uma homenagem. Aí começa as minhas críticas em relação ao roteiro. Eu acho que, como você falou, Alexandre, tem as palavras forçadas. Exato. Isso é forçado, quer dizer, porra, você não pode botar o cara na área de detenção, vai ter que expulsar o cara da nave com uma cápsula. Não existe isso, cara. Só que o problema nem foi isso, Dudu. O problema foi a grande coincidência dele, por acaso, ter fugido do monstro e caído na caverna de tal velho Spock. Olha que coincidência. Caraca, peraí. Então, o Yoda desse filme. Realmente o cara fez o Star Wars desse filme, cara. É, porque é verdade. Quando o Luke cai pra ver o Yoda, tipo, ele podia cair em qualquer lugar do planeta. É. Mas ele cai do lado da cabana do Yoda. Mas aí você pode dizer que a força guiou a nave. Não, não, aí não foi o Yoda que puxou a nave dele, cara. É, no caso do Star Trek, foi a força mesmo, a forçação. Agora, o mais importante que ele conseguiu foi isso, que muita gente veio me perguntar via Twitter, e-mail e até nos comentários dos artigos que eu escrevi. Eu preciso conhecer Star Trek pra ver esse filme? E pela primeira vez eu falei assim, não. Pela primeira vez, você não precisa ter visto nada de Star Trek pra ver o filme. Na verdade, é melhor que você não conheça nada de Star Trek pra ver, falar com sinceridade. Olha, porra, eu não acho. Aí entra a divergência, eu não acho. O filme tá ali pros dois públicos. Pra quem não viu, vai gostar. E quem viu, vai gostar e ainda vai se satisfazer com todas as referências que tem no filme. Então, mas o fato é que se o cara não viu, pode relaxar e ver sem ter visto. Pode. Sim. Pode, ele vai entender tudo. Então, é isso que eu tô falando. Vai entender tudo e vai ser introduzido a um novo universo de ficção científica. Se você gostou do filme e quer saber mais, como um todo bom nerd, procure a série clássica, foi lançada remasterizada, com efeitos especiais novos e tal. Se você achar que é muito tosco ver o papelão, eles colocam o meat painting, colocam a nave feita por computação gráfica e tal. E você tem todo o tesouro que é a série clássica, você tem todo o tesouro que é a nova geração. Tem muito material de Star Trek que você pode passar a conhecer graças a esse filme. Então, olha que legal, o cara que às vezes conheceu agora, quanto material que ele tem pra consumir aí de Star Trek, se ele se interessar e passar a virar um novo fã. Nunca na história do Star Trek alguém tinha parado pra contar a origem dessa tripulação, né? A série começa já com a tripulação definida, essa é a galera e pronto. Só que, então, o que acontece? Ele, pra contar essa história, ele teve que ser um pouco rápido em algumas coisas, entendeu? Só se atropelar um pouco, né? O Kirk, você tem que transformar ele de um rebelde num capitão da Enterprise, né? Isso que pega um pouquinho, cara. Então, o que acontece? Quando o Capitão Pike tá indo se entregar lá pro Eric Bana, e aí a ideia do roteiro é que ele já gostava do Kirk, porque conhecia o pai dele, porque ele fez uma dissertação sobre o que aconteceu quando o pai dele morreu, que ele tava lá, e aí ele sabe que o Kirk, porra, tem a fibra do pai dele, que é fodão, e ele fala assim, ó, então você agora é o primeiro oficial, e o capitão é o Spock. Assim, isso não aconteceria, né? Isso é uma parada que não dá pra aceitar, né? O cara tava em julgamento, era um cara problemático. Meu irmão, 300 cadetes dentro da nave vão escolher lá o Kirk pra ser capitão. Mas assim, ninguém era tão foda quanto ele, né, cara? Mesmo assim, o Kirk só senta na cadeira de capitão com uma hora e meia de filme. Assim, você fica, ah, tudo bem. Mas eu acho que esse filme, ele é meio que um Batman Begins. Batman Begins não foi um roteiro perfeito também, redondinho. Mas ele foi uma boa origem. Uma boa forma de você reintroduzir o Batman a um novo público, né? E deu origem a uma obra-prima que é o Dark Knight, né? Então... precedeu uma obra-prima. Então o que eu acho que, no momento em que você iniciar o Star Trek já com todo mundo definido, você tem tempo de desenvolver mais esse personagem. O momento em que você conhece um personagem, você não pode desenvolver muito além da origem dele, entendeu? Mas, pô, eu achei que os atores, cara, são perfeitos, os atores do filme novo. Era a coisa que eu tinha mais medo nesse filme, tipo, era ver de novo Kirk, ver de novo McCoy, porque, tipo, William Shatner é foda. Não. Cara, o William Shatner era foda. Ele era foda com o Kirk. Tipo, ele não interpretava o Kirk, ele era o Kirk. Exatamente. E o Leonardo Nimoy também, né, cara? Pô, o Spock, porra, que personagem clássico, né, cara? Vocês estão brincando, cara. Aí você fala pra mim que o cara é foda se o cara é um ator de um personagem só, cara. Ele é como o Kirk é. Na vida real. Ou não. E o Spock, né, ele escreveu o livro I'm Not Spock, depois ele escreveu o livro I'm Spock, né, cara? É, exatamente. Não tem parada, não tem como fugir, cara. Ele é o Spock e that's it. Ele pode fazer muitos outros filmes maneiros, como fez, né, cara? Quais, por exemplo? Três solteirões e um bebê. Você tá maluco, cara. Esses caras só fizeram um papel na vida, né, cara? O que aconteceu é que o William Shatner e o Leonard Nimoy imortalizaram os personagens. Agora que o William Shatner fez sucesso fazendo Boston Legal lá, mas a vida toda também ele e os outros, cara, foram sempre esses caras. Não tinha como o cara escapar. Agora eles viraram referências pop, né, cara? Então, pô, viraram. O William Shatner é uma referência, o Leonard Nimoy é uma referência foda, né, cara? Mas então, durante eles... muitos e muitos anos, eles pagavam o aluguel pra graninha da convenção. Da convenção. É, o que não é demérito nenhum, né? Vamos falar. Não, mas exato. Mas os caras não são atores maravilhosos nem nada. Nossa, senão, nesse período, eles estariam trabalhando e não vivendo de... O problema é que eles ficaram marcados. É, ficaram marcados. Esse foi o problema. Não era porque eles eram maus atores. Assim, cara, não é assim. Porque a cara tem ator, deles ficou marcada. Tem ator que consegue fazer um filme e consegue sair, cara. E tem ator que não consegue. Sim. O cara fica marcado porque ele não tem talento. Não, calma, cara. Era outra época também, cara. Porra, não vem falar um negócio. O fato do cara ser o Kirk na vida real exclui completamente o talento dessa equação, cara. Se ele não tá representando, o Roberto Benigni, por exemplo. O cara ganhou um Oscar. E aí descobriram que ele não estava atuando, que ele tava sendo ele. É que nem o Stallone, que quase ganhou um. Não, mas o Stallone pelo menos é um ótimo roteirista, calma aí. Se o Benigni pode ganhar o Oscar, o Renato Aragão pode também. Exato, cara. O Leonardo Nimoy é um excelente Spock, parabéns pra ele. Ele viveu disso, vive até hoje. E não, hoje em dia ele é um excelente William Bell, cara. Que William Bell, cara? Ninguém sabe quem é o William Bell. Quem é que sabe quem é o William Bell, cara? Jovem Nerd, quem é o William Bell? Não sei. O fato é que os caras são... Eles foram bons pra um personagem. Esse é o mérito deles, cara. Esse é o mérito deles. Quanto ao filme novo, cara, os personagens, a gente fala que eu gostei de todos eles, achei que eles realmente mandaram muito bem. Eu acho que os atores novos, eles pegam a essência dos personagens. Esse garoto, Chris Pine, o que ele trouxe pro Kirk foi o que eu mais temia que não houvesse, foi personalidade. Ele não precisou imitar o William Shatner. Tem até os momentos que ele imita, ele fala Spock, sabe, desse jeito, vai dar certo, sabe. Isso é uma coisa tipo do que, no finalzinho ali de perninha cruzada e tal, né, trejeitos do Capitão Kirk da série clássica. Mas ele não precisou realmente imitar o jeito de atuar do William Shatner mesmo, porque, né, seria um suicídio da carreira dele. Mas ele trouxe, o que acontece? Ele trouxe o espírito do Kirk, o quê? O cara impulsivo, já o cara mulherengo. Já falei. Ele não teria como imitar o jeito de atuar do William Shatner. Exato. Porque não existe atuar no William Shatner. Olha só. Novamente eu discordo. Eu acho que eles imitaram sim, cara. Ficou ótimo, entendeu? Ficou ótimo, mas tipo... Sei lá, eu não consegui ver como imitação. Eles não imitam totalmente o Kirk, não imitam... Eu também não consegui ver. Não consegui ver, Carlos. Óbvio que eles têm o trejeito. Tem que ter os trejeitos, porque o Kirk tem esses trejeitos. Mas ele não é o William Shatner fazendo isso. Ele é o Chris Pine fazendo isso. Eu achei, essa é a diferença. E eu acreditei nele como Kirk, entendeu? Isso que era o meu problema. Porque o Siler me fez acreditar no Spock, entendeu? O McCoy me fez acreditar no McCoy, todos eles. Não, e a Zoe Saldana também a gente tem que destacar, né, cara? A mulher é foda, depois ela saiu pra fazer Avatar. Ela realmente mandou muito bem como Uhura. Mandou bem. Principalmente na cena em que aparece a mulher Orion e ela ali também. Principalmente. Tá ótimo. Mas como embarangou, né, cara, essa loucura. Deus misericórdia. Mas a direção talvez não tenha sido, assim, eu acho que no ponto. Porque aí vai entrar aquela discussão que a gente tem, que uma galera discutiu, né? Que é a parada do Spock ter aqueles tipos de emoções que ele não tem na série clássica. O Spock não é um vulcano puro, ele é meio humano. Então ele é mestiço? É. É mestiço. É. Pai Vulcano, a mãe dele é a Winona Ryder, entendeu? A maior queixa do Dudu quando ele saiu foi que, pô, o Spock tem muita emoção e o Spock não é assim, etc. Óbvio que o Spock que apareceu neste filme, ele apareceu de forma pouco diferente do que ele era conhecido na série. Não porque ele foi reinventado, mas porque o J.J. Abrams decidiu colocar uma lente de aumento em uma característica já existente do Spock. Os vulcanos não são uma raça desprovida de emoções. Os vulcanos têm emoções, só que eles adotam uma doutrina da lógica pura, onde eles suprimem as emoções. Até o Sarek, que é o pai do Spock, explica no filme, para que eles controlem as emoções ao invés das emoções controlarem eles, né? Então é uma doutrina, é toda uma filosofia dos vulcanos. O que acontece com o Spock no filme, como ele já é meio humano. E o Gene Roddenberry e o próprio Leonard Nimoy sempre falaram que o Spock, apesar de na série, nos filmes, parecer um contraponto ao Kirk, que é, né? Porque o Kirk é impulsivo, cacete, e o Spock é lógica, pura, sem emoção e análise científica. O Spock sempre foi um misto do humano com o vulcano. Se fosse de outra forma, não teriam escrito o personagem com uma mãe humana, sendo ele um mestiço entre as duas raças. O Leonard Nimoy fala que o que é mais legal do Spock é a eterna luta dele entre ser vulcano ou humano. Ele, obviamente, tende mais para ser um vulcano, mas quando ele tende mais, quando ele fala mal das emoções humanas, ele está brigando com ele mesmo. Tem um episódio na série clássica que é o A Mock Time, não me lembro como é que é em português, o Spock acha que matou o Capitão Kirk. Você lembra desse? Especificamente. E aí o Dr. McCoy consegue salvar o Kirk. E na hora que o Spock vê, ele vê que o Kirk tá vivo. Ele solta a franga, né, meu amigo? Ele ri pra caralho e fala, caralho, você tá vivo, você tá vivo. E aí depois ele fala, não, peraí, eu não, eu sou lógico, não sei o quê. Ele volta ao normal, mas... O Spock nunca teve uma reação emotiva tão forte quanto ele teve nesse filme. Dentro dessa lógica de que, claro, que é uma realidade alternativa, a gente até entende que a coisa mudou, né? Mas assim, eu pessoalmente, como fã, não gostei. Porque pra mim, o grande barato mesmo da parada foi o que você falou, esse contraponto aí entre o Kirk e o Spock, que era a parada que dava química. Mas isso acontece no filme. Todos os episódios que eu lembro, todos, que o Spock teve emoção, foi porque alguma coisa tomou precedência, foi alguma substância, ou era o Ponfara, alguma coisa assim. Aí você tem uma coisa que... E a parada que eu me amarrava nisso, essa parada eu achava irada. Então, e a galera brincava com isso sempre, os roteiristas brincavam, era muito maneiro. Foi uma decisão que o cara tomou, ok, diferente, né? Assim, eu particularmente não gostei, você gostou, cada um, né? Olha só, já que o Spock e os vulcanos têm emoções e eles reprimem essas emoções por doutrina... Por opção. Se um vulcano quiser ser hippie e emocional, ele pode. Existe. São os Vitosh Kathur. O meio-irmão do Spock, Vitosh o Cyborg... Vitosh Kathur, que é bicho grilo em vulcano. Exato. O meio-irmão do Spock, o Cyborg, ele é um... Vitosh Kathur são os vulcanos que abandonaram a doutrina da pura lógica. Ele abandonou. Ele aparece no Star Trek V e ele usa todas as emoções e tal. E ele é vulcano, entendeu? Então, sendo assim, o fato de um vulcano, ou no caso específico, um Spock... adolescente demonstrar emoções mais do que na série clássica ou nos filmes referentes à série clássica, pode ser interpretado de uma forma que o cara ainda estava evoluindo para chegar naquele Spock que você conhece da série clássica. E eu explico por quê. Porque no início do filme aparece o Spock indo fazer o colinar, a finalização da doutrina da pura lógica, onde eles realmente abandonam totalmente as emoções. E na hora que o cara fala... Ah, Spock, parabéns, você evoluiu muito apesar da sua desvantagem. Aí ele fala, que desvantagem? Ele fala, sua mãe humana. Eu acho isso e muito aí ele fala assim, olha, com todo respeito, eu não vou fazer Academia Vulcana. Porque ele não completa a doutrina da pura lógica no filme, cara. Então... Você tem um Spock jovem, isso, um Spock que não completou a doutrina da pura lógica, e você ainda tem um Spock que acabou de ver a mãe dele morrer na frente dele e ver o planeta dele ser sugado pra dentro de um buraco negro, cara. Não tem como o cara não explodir. Eu acho que na série clássica também, na linha de tempo normal, ele também não completa, se eu não me engano. Ele porque eu acho completa. Que no terceiro ou no quarto filme, ele volta pra completar, não, ele completa, a parada, né? Aí ele volta no quarto filme, por quê? Porque isso, ele renasceu. Quarto. Não, mas no primeiro filme aparece ele completando, no primeiro filme. Qual o nome desse ritual aí? Colinar. Essa é a diferença básica entre os vulcanos e os humanos, né, cara? O quê? Pros humanos adolescentes, você tem o ritual do bulinar. Puta merda! Nossa, mãe. Que transforma o adolescente do homem, né, cara?